da terra, quem sombra com suas asas, além dos rios, onde a vida se faz paz. Mensageiros velozes vão anunciar a nação que é alta e o seu nome exaltar. Vós, habitantes do mundo, ouçam a voz quando a bandeira se erguer. Adorem a nós, a trombeta soará em louvor a ti, Senhor dos exércitos, teu amor nos faz fluir. O ardor do sol resplandece em tua luz, como orvalho suave nos guia e nos traz. Antes da cega, o renovo a brotar, tua mão nos poda, nos ensina a amar. Vós, habitantes do são a voz quando a bandeira se erguer. Adorem a nós, a trombeta soará em louvor a ti, Senhor dos exércitos, teu amor nos faz fluir. Na nação de medidas, o presente a dar. Vamos nos prostrar. Terrível é o teu nome, alto e polido, ó Senhor. Em ti encontramos o abrigo. Vós, habitantes do mundo, ouçam a voz quando a bandeira se erguer.